que fui me lembrar de uma rua e seus ramalhetes, do amor anotado em bilhetes daquelas tardes. O muro do Sacré-Cœur, de uniforme e olhar de rapina, nossos bailes no clube da esquina, quanta saudade. Muito prazer, vamos dançar, eu vou falar no seu ouvido coisas que vão fazer você tremer dentro do vestido. Vamos deixar tudo voltar e o som dos Beatles na vitrola. Para sempre seja louvado. Louvado seja, Senhor Deus, por esta semana que começa, pelas bênçãos dispensadas, pelas graças que Deus nos dá. Diga obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Minha saudação a todos os que estão acompanhando a partir de agora, segunda-feira,